Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, ou boa tarde ainda, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7. Edição para esta sexta-feira, dia 11 de abril de 2014. A edição de hoje do nosso Nota 7 vai trazer momentos interessantes, digo eu, quanto mais não seja do ponto de vista de que, bom, são programas, são músicas instrumentais e elas têm uma certa beleza. E então nós hoje apostamos até mais nisso. Vamos começar por uma música chamada Alexandra, de Fausto Papetti. Também, claro, como lógico, já é bastante antigo. E juntando a este, um outro chamado Gypsy Flame, daqui pela guitarra de Armic. Vamos também ficar nesta edição do nosso Nota 7, com Fitucci, música chama-se Words, e Peacefully, música de G. Marody. São as próximas 4 músicas que nós vamos ouvir nesta intervenção minha, que é única, como vem sendo já habitual desde esta semana. E é assim que seguimos no nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Espero que gostem, ouvintes. É assim que vamos abraçando estas nossas emissões e retomando então a regularidade das mesmas. Espero que gostem. Votos de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana e até à próxima segunda, dia 14. Até lá! come on.